que está fazendo? Lavando roupa pro casamento. Vou me lavar, vou me trocar, vou na janela pra namorar. Passou um moço de terno branco, chapéu de lado, meu namorado. Mandei entrar, mandei sentar, cuspiu no chão. Chapéu de lado.